suas palavras, as suas ações. Mas a dor maior é lembrar de tudo que se fez, transgredindo as leis. A vergonha, a humilhação, isso que dói, e não o fogo. Quando você chega no reino de Kali, você se sente totalmente desnudo. É você com você. Não tem ninguém do teu lado. É você com você. E não tem como fugir igual vocês fazem na Terra. Na Terra, para vocês fugirem da própria consciência, toma cervejinha, assiste o jogo, vai no shopping, fica com os amigos, mata o tempo. Isso não é errado, viu? Não estou condenando quem faz isso. Sim. Mas muitos de vocês fazem isso para poder fugir de si mesmo, para levar a vida empurrando com a barriga. Quando chega no reino de carne, não tem como fazer isso. É você com você. É igual um espelho. Você vai ver exatamente a tua realidade interna. E vai ter que repensar. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. O senhor Exu, qual que é o nome do senhor? Exu, Nove Luzes. Esse nome tem qual significado? O que é o nove para você? O nove é o fim de um ciclo. É o momento de olhar para dentro de si e estudar tudo o que aconteceu e o que a gente ganhou com experiência daquilo. É um pouco disso. Mas também é o início de um novo renascimento. É olhar para trás e recomeçar. É a 3 vezes a Trindade. O 9 tem a energia potencializada, tanto para abertura, para poder então seguir em frente, ou então para olhar para trás e recomeçar tudo novamente. Por isso é o início. E o início está no fim. Vê seja as próprias mulheres humanas. Qual o período gestacional? São 9 meses. Quando eu digo 9, eu digo que é o recomeço. Quando eu falo das luzes, eu falo de algo que não é desse plano aonde vocês vivem. Eu sou responsável por coordenar os ciclos. Para ajudar a fazer a passagem, a mudança. Inclusive as mudanças de era. O meu mundo não é igual aos seus. Diferente. No lugar onde eu vim, não existe nem mentira e nem maldade. Existe apenas a lei. E nós seguimos a lei. E vocês não seguem. Nem o que diz nas próprias palavras. Existe a lei do retorno. E a lei do retorno está ligada ao 9. Você pegar o 9 e multiplicar por 1, vai dar 9. Se você pegar 9 e multiplicar por 2, dá 18. Se você pegar 1 mais 8, dá o 9. Você sempre volta pro 9. É inevitável. Por isso existe a lei. Toda vez que você transgride essas leis, que são as leis espirituais, você adoece. Adoece o ambiente. Adoece tua alma. Adoecer é transgredir as leis universais. E o meu papel é mostrar que, apesar de tudo isso, existe um recomeço. Mas tem que olhar para trás. Quando você transgride as leis divinas, muitos de vocês acabam caindo no vazio do remorso. Meu papel é tirar você disso e mostrar que por trás dos erros tem acertos. Falha humana é achar que sabe tudo, sem ao menos pesquisar e vivenciar. O egoísmo humano maltrata a si mesmo, seu próprio coração, o apego, principalmente emocional, não ilumina, mas faz sim você adoecer. Vejo tanto sofrimento, principalmente pelos desejos sexuais não correspondidos. E ainda dizem que é amor, que é paixão. Eu vejo de outra forma. Vocês dão um nome bonito para as coisas, para poder maquiar a real intenção que está no coração. E aí começa o erro. Maquiar a verdade é transgredir uma poderosa força espiritual, moço. Sim. Claro. O seu Exu, quando a gente pensa num planeta associado ao 9, muita gente diz que é Marte. Existe realmente essa associação? O número 9 com Marte. Sim. A energia de Marte sempre traz transformação. Uma energia muito poderosa de movimento, de giro. Marte sempre traz transformação para a Terra, para seus habitantes. Aquilo que está estagnado se movimenta, assim como o nove. É ilusão achar que tudo está estagnado, parado. Nunca está. Por isso que o próprio eu da mente humana é acreditar que tudo ficou oculto. Tudo que você faz aparece na tela mental daqueles que cuidam da energia planetária, que são responsáveis por evitar muitas catástrofes nesse mundo onde vocês vivem. A mente humana cria tanta sujeira que poderia ser capaz de causar uma explosão até maior que aquela bomba de Hiroshima. Na época do Egito, os faraós sabiam disso. Sabiam que o povo, com muita revolta, poderia tirar o teu poder. Então criava momentos comemorativos, festas, alimentava o povo, dava o que de comer, o que de beber, para poder quebrar um pouco. Isso perdura até nos dias de hoje. Os governantes sabem disso, sabem do poder coletivo, tanto para o bem quanto para causar destruição. E vocês são muito bons, muito contamináveis, porque se trabalhassem juntos, poderiam mudar suas próprias vidas e a vida na Terra. Mas cada um fica na sua mesquinharia, pensando só em si. Não há um consenso. Por isso que há essa desigualdade no mundo onde eu vivo. Cada um tem os seus instrumentos próprios para poder criar a sua realidade. Mas temos consciência que o que eu faço na minha realidade afeta do outro. Então, todos nós temos algo em comum. Mesmos objetivos. Por isso que não causamos destruição e nem ferimos o próximo. Seguimos a lei como ela é. Quem escuta essa mensagem, presta atenção. Poder está nas suas mãos e não dos outros. Onde é a tua própria realidade para poder mudar do outro. E vocês estão presos numa teia, aonde quando você mexe de um lado, balança do outro. Toma essa consciência. O teu lixo pode incomodar o vizinho. Cuida de você, da sua vida, que você já estará fazendo muito nesse mundo. Vocês são tão contaminados que os próprios sentimentos coletivos acabam afetando a tua realidade. Existem meia dúzia daqueles que sabem disso conscientemente. Que hoje ajudam a controlar essa realidade. Veja, seu Jefferson, Senhor. É a segunda vez que eu venho trabalhar nesse aparelho. Não sou Exu de ficar incorporando e nem gosto. Prefiro trabalhar de outra maneira. Nos bastidores. Não gosto de ser cultuado. E nem ao menos ser lembrado. Sei das necessidades de quem acompanha. Se comete erros. O caldo engrossa. Quebrou. Tem que consertar. Magoou. Peça perdão. Machucou. Cicatrize. E essas são algumas das minhas leis. Que eu sigo. Dualidade é aprendizado, sempre constante. E a lei da dualidade serve para todos vocês. E assim vai continuar sendo. Por isso que vocês acham que tem alguns de vocês que são melhor que do outro. Mentira. Todo mundo é regido pela gravidade, pela dualidade, pela lei do causa e efeito. A divindade não vê distinção entre os filhos. Por isso que é por ilusão você achar que você é melhor que o outro. Você pode ter mais conhecimento, viver experiência. Mas a lei é igual para todo mundo. E você que sabe mais, se comete os deslizes, a cobrança vai mais forte em cima de você, viu? São nove luzes. Quando se fala de um possível símbolo que pudesse ser atribuído ao nove, muitas pessoas dizem que seria os três triângulos. O senhor tem algum outro símbolo? Gostaria de explicar um pouco mais a respeito desse? Quando você vai mudar de um posicionamento para outro, quando você vai renascer, para uma nova realidade, você está se conectando com aquela dimensão. Com aquele corpo. Isso é muito forte, muito intenso. Você leva a marca do superior. O superior sempre te acompanha. Por isso que tem três triângulos para lembrar de onde você veio. Você veio do superior. O superior não está em cima, está em todas as partes, está em todos os ângulos. Está embaixo, está em cima, está nos lados. Então, um outro símbolo seria uma esfera. E a esfera está em toda a criação. No sol, na lua. Próprio formato do planeta. A esfera está nos seus olhos. A esfera circula seus órgãos reprodutores. Na esfera que está o esperma, está o óvulo que traz a vida. E que também traz a morte de um plano para outro. Enquanto tem uns que comemoram a vinda para esse plano onde você vive, tem gente que fica chateado, sente saudade, que está indo para a Terra. Já parou para pensar nisso? Realmente. E quanto tem uns que comemora com o seu desencarno? Tem uns que fica triste. É a esfera. Aonde está o começo, está o fim. São ciclos. O ciclo da vida e da morte. Tem a esfera do crescimento, da nutrição, da preparação, dos recados. Antes de vocês reencarnarem, recebem muito recado. Igual pai e mãe, pro filho. E aí você diz que vai lembrar de todos os recados. Mentira. Chega nesse plano terra. Ver o divertimento. Uns vão para bebida, droga, pro sexo, desregrado, se perde na própria consciência. Temos que lembrar o que veio fazer. Caminho está trancado. Por quê? Porque saiu fora. Está pisando onde não devia. Caminho está aberto. Está seguindo, fazendo o que deve. Junto comigo, moço. Seu Jefferson. Conhece uma gárgula? Sim, senhor. Junto comigo anda uma gárgula. Ela come o negativo do astral. Transforma em positivo. É muito feio para uns. Para outros é intensidade diferente. Vejo por ela Ela ajuda no cumprimento dos ciclos de energia. Vejo muitos relacionamentos que estão desgastados. Só sai o que não presta. Quando algo está muito desgastado, gera atrito, gera conflito. Tem que morrer para renascer. E as cinzas que sobram são as energias do passado que fica no planeta. Como que fica essa herança? Tem que ser transmutada para não passar adiante. E essa gárgula ajuda nisso, nessa transformação. Para recomeçar o novo. A sua parte instintiva quer manter você vivo a todo custo. Caso contrário, muitos de vocês teriam tirado a própria vida. A parte instintiva desenfreada causa a guerra, a destruição, a busca desenfreada pelo poder, pela sobrevivência. Quando ela está controlada, mental predomina. E quando a parte espiritual predomina sobre a mental, ilumina toda a sua estrutura celular, atômica, rejuvenesce. A energia do espírito, da consciência, é tão poderosa. Quando foi criado, foi para não ser controlado. Foi para ser livre, para experimentar. As experiências da própria casa universal. Mas muitos desejaram criar mundos igual a esse do universo Terra para viver uma experiência em um corpo. Uma verdadeira obra-prima. Muitos se iludiram, acabaram esquecendo o real propósito da providência divina. Tiveram que criar novas leis, novos mecanismos. Antigas civilizações já não existem mais, não cobrem mais a Terra. Novas eras, novas épocas, novas guerras, novas conquistas. histórias de amor, muitas vivências, até chegar o momento que para analisar tudo isso e ver que existe algo maior, algo eterno. Se a luz vivencia todos os ciclos até chegá-los. E os ciclos são nove. As nove esferas. E dentro dessas nove esferas foram criadas outras esferas. Dentro dessas nove. Claro, sim. São nove luzes. Como que o senhor faria a comparação da atividade de um espírito que trabalha na vibração 9 com um que trabalha na vibração 7? Sete é um caminho. E abertura. O nove seria o fim desses caminhos. Para o renascimento de outros. Essa é a diferença. O sete abre muitas portas. O nove fecha. Encerra para recomeçar outras. O portal 9 é o portal do renascimento. Igual a Fênix. Tem que morrer para renascer. Portal da morte, da transformação, não, quando você chega nele, não existe passos para trás. Existe um novo, o iniciar. Muitas vezes do zero, apenas com as experiências para te guiar. Existem muitos de vocês que quando passam pelo portão 9, tenta voltar para trás. Mas não tem como. Um de vocês que entra no portão 9, mas ainda não está na hora. Então tem que vir alguém buscar. Muitos casos de coma São assim. A morte, a transformação não é algo negativo. É uma nova oportunidade. Mesmo que você tenha cometido uma série de erros no planeta Terra, você tem uma nova oportunidade para poder repensar e recomeçar. Esse é o portão 9. O que o senhor aconselha com pessoas que lidam com magia e mediunidade? Mediunidade, magia. Muitas vezes andam juntos. Para médiums, o melhor médium não é aquele que tem a melhor incorporação ou o melhor conhecimento. Médium bom é aquele que segue as leis divinas e as vivencia no seu dia a dia. Quem segue as leis divinas atrai o respeito de muita gente, atrai um grande arsenal de luz para si. Tem a seu dispor muitos companheiros, muitas damas, muitos lords, até mesmo anjos. Vai aprendendo dentro da lei do progresso. Vai estudando, vai praticando. Ser um bom médium. Reflete sobre a sua vida. Reflete sobre a vida do próximo. Valoriza a centelha divina. Aumentando o seu poder magístico. Quando você tem um compromisso mediúnico, a tua mão, teu ectoplasma, são grandes condensadores magísticos, com uma simples vela. Uma reza forte desmancha qualquer tipo de magia. Porque consegue entrar em contato com o alto com muita facilidade, e o alto escuta, conhece Shiva. Sim. Conhece carne? Oh. Sim. Shiva e Kali estão ligados ao 9. São transformadores. Existe um reino de Shiva, existe um reino de Kali. Cada um desses reinos, um complementa o outro. Aqueles que passam pelo reino de Kali encontram e vencem os seus próprios medos. E eu vejo muitos médiums que após encarar vão para esse reino para ver a própria consciência. E o reino de Shiva ajuda essas consciências a renascer e ter uma nova oportunidade. O reino de Durga traz o acalento e o amor. Depois de um chicote. O reino de Shiva é o reino do fogo. O fogo que transmuta todas as imperfeições. Não é o fogo que queima ou que arde, mas é um fogo que transmuta de um estado para outro. No reino de Kali, a intensidade. Imagina, senhor Jefferson, você sentindo toda a dor que você causou ao mesmo tempo, segundo a segundo. Parece a eternidade, não é mesmo? Sim, senhor. Nossa. E no meio dessa eternidade, ao fogo, que modifica, suas palavras e suas ações. Mas a dor maior é lembrar de tudo que se fez, transgredindo as leis. A vergonha, a humilhação, isso que dói, e não o fogo. Quando você chega no reino de carne, você se sente totalmente desnudo. É você com você. Não tem ninguém do teu lado. É você com você. E não tem como fugir igual vocês fazem na Terra. Na Terra, para vocês fugirem da própria consciência, toma cervejinha, assiste o jogo, vai no shopping, fica com os amigos, mata o tempo. Isso não é errado, viu? Não estou condenando quem faz isso. Sim. Mas muitos de vocês fazem isso para poder fugir de si mesmo. Para levar a vida empurrando com a barriga. Quando chega no reino de calha, não tem como fazer isso. É você com você. É igual um espelho. Você vai ver exatamente a tua realidade interna. E vai ter que repensar. Para que eles te fazem o uso mediúnico e magístico contra a lei, o caminho é certo. E o caminho volta, e o caminho 9 não tem volta. Alguns de vocês me chamam também de Exu Mor. Exu Belzebu. Belzebu. É uma outra forma de consciência. Por isso que eu não me chamo dessa forma. Me chamo Nove Luzes. Eu gosto de ouvir as orações verdadeiras. Para mim não precisa acender nenhuma vela. Não precisa me dar nenhum agrado. Apenas basta você ser verdadeiro consigo mesmo e me pedir algo que eu vou te escutar. Isso já me é suficiente. Sou leal àqueles que são leais consigo mesmo. São leais aos seus ideais de mudança e transformação no mundo. Gosto da magia. Vivo a magia. Existem várias e várias e várias maneiras de praticar magia. E estar dentro das leis é uma delas. Dentro da lei, você anula qualquer magia negativa, mal intencionada contra você. É seu escudo, é seu broquel. A tua palavra Vale ouro. O teu pensamento é iluminado. Tudo aquilo que você promete se materializa, custe o que custar. Prometeu, cumpre. Não seja de meias palavras. Não conseguiu. Dê satisfação e peça desculpa. Valorize o teu próximo. Não minta. Porque no meio da mentira, que você vai se enrolar. E é na verdade que você vai se encontrar. Seja autêntico. Seja verdadeiro consigo mesmo. Compreenda as suas limitações. Valorize o que você tem de bom. Não importa o tamanho da tua luz, do teu conhecimento ou dos erros que você tenha cometido. Sempre há um recomeço, todos os dias. A tua hora de mudança pode ser já, pode ser agora. É só você decidir. Não está na mão dos outros, está nas suas mãos. Você que é viciado. Bebida em droga. Vai numa igreja. Acenda 9 velas brancas. Pode me chamar, que eu faço o acordo celestial para você. Para poder você sair dessas porcaria. Mas tem que ser verdadeiro. Não venha com conversa fiada. Porque daí eu não vou. Você que é viciado. Um sexo. Tem uma nova oportunidade para você. Sendo uma encruzilhada. Uma vela. Tá de preto e vermelha. Não encruzilhada de rua, de bairro. Para numa encruzilhada da mata. Me chame, que eu levo quem resolve. Para você sair dessa vida. Sabe quem ajuda? Pomba Gira, Dona Figueira, Dona Padilha. tá sem que comer em casa. Pegue 9 moedas ou uma. Dá para quem precisa. Tem meu nome, que eu vou te escutar. E o que eu ver, eu vou te dar. Tô ensinando isso aqui, viu, moço? Porque eu ouço muitos gritos de dor na humanidade. E não existe só o 9 luzes. Na porta de cada igreja, de cada santuário, tem um. Eu sou um deles. Oh. Tá doente. A medicina não resolve. Pega uma vela verde, passa no corpo. Quebra em 9 partes. Taca fogo, derrete as 9 partes, despacha uma água corrente, me chama, que eu também posso ajudar. Fica à vontade, Sérgio. Fica a seu critério. Já tá bom. Ô, seu Nove, quando uma... Antes do senhor ir embora, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, se for possível. É preciso a geral se desapegar de religião para entrar nessa nova vibração do planeta de, como se diz, de regeneração? Quanto desse amor e apego à religiosidade e distanciamento da espiritualidade verdadeira é preciso ser curado em nós ainda? O que é espiritualidade verdadeira para você? Eu acredito que é você estar em paz, independente do que acontece, saber que esse religare é mais uma coisa que vem de dentro para fora do que de fora para dentro. E ficar se orientando partindo desse princípio, não do externo. Isso é uma definição da tua mente. E a mente prega peça. Claro. Espiritualidade é seguir as leis. A lei do amor. A lei da compaixão, da bondade, da caridade. Independente de religião. É seguir o que os mestres que passaram na Terra, todos disseram, para se amar, para se cuidar e cuidar também do vizinho. Não fazer o que você gostaria que não fizesse com você. A lei do amor. Não adianta ter um monte de diploma, se graduar num monte de coisa. Ter um conhecimento infinito e não seguir isso. Para mim não tem diferença nenhuma do estudado para quem não é estudado. Se não segue as leis. Com o tempo a religião vai se dissolver e vai virar outra coisa. Isso já está acontecendo. Ter que voltar primeiro lá atrás, no beabá. Na compreensão dos mestres. Para depois entender outras coisas. É disso que vocês estão esquecendo. É isso que eu vejo. A faca tanto pode matar como pode construir. E assim também são os ensinamentos. Depende quem eu conduzo. Deturpar. E quem deve paga. É inevitável. Entendemos? O senhor falou deturpar. Daí parou aqui. Ficou claro? O senhor tá me ouvindo? Graças a Deus. O senhor falou deturpá-lo ou deturpar e aí parou aqui. Seu Exu. Para as leis, para o próprio benefício, isso é um crime. E quem deve paga. Eu repito, tem que voltar lá atrás. Lei do amor, da caridade. Entender e vivenciar. Esse é um passo, mas é a escolha de cada um. Já vou me indo. Senhor Exu, só antes da sua mensagem final, assim, senhor, a gente sabe que às vezes que o número 9 está associado ao altruísmo, à fraternidade e à espiritualidade. Essas três palavras, muitos de nós crê ter compreendido bem e já pode passar para a próxima lição, mas nem sempre. Fala um pouco da sua forma de interpretar e o que é de verdade altruísmo, fraternidade e espiritualidade. Essa definição que você pegou é associado numerologia. É associado ao número 9. Também está associado ao eremita. O ermitão. Um arcano maior. Sim. Eu vou para a figura do eremita. Pois não. Um velho, só, Dá um passo por vez. Repensa suas ações, seus atos. O número 9, ele traz isso. Essa solidão, isolamento. Você com você mesmo. Repensar a tua vida. O número 9 não é um número de comunidade, mas sim de individualidade. Quando você está você se olhando no próprio espelho, você é capaz de ver, enxergar, sentir, tem isso dentro de você. Independente de ter ou não. É uma oportunidade que você está tendo de enxergar verdadeiramente você e recomeçar. Isso é uma prática. Todos deveriam fazer. Pensar pelo outro, decidir através do outro é uma coisa. Agora, o que que você quer? Você tem que se conhecer. Não viva a vida dos outros. Não seja os outros. Seja quem você é. Quando você é quem você é de verdade, você vive a felicidade, a alegria. Dentro de você. Conhece a rainha do ébano? A esposa de Salomão. Sim, senhor. Essa é a mensagem que ela deixa para cada um. Ela é uma grande rainha altruísta. Tá ligado ao sexto raio da fraternidade, do altruísmo. E ela nos acompanhou por toda essa conversa aqui. Oh. E ela tem um recado para você. Sim. Nunca desista dos seus ideais. Mesmo que haja alguns empecilhos, ou que as pessoas não valorizem. Coloque seu ideal acima de tudo isso. Porque tem quem precisa. E você pode ter certeza que tem muito, mas muitos seres igual a ela que vê o que você faz com bons olhos. Graças a E isso já basta. Sim. Sim, senhor. Com certeza. Agradeço muito. Agora já vou indo, porque eu já Agradeço muito. fiquei demais. Tá certo, senhor. Que assim seja. Muito obrigado. Me desculpe, mas eu não gosto muito de vir para a Terra. Não, não precisa se desculpar, não. Foi realmente útil e fico imensamente agradecido. Boa noite. Muito obrigado. Graças a Deus. Tô aqui. Senhor Edgar Souza? Oi. Ah, como é que o senhor está se sentindo agora? Tô sentindo bem. É como se você voltasse assim de um transe. É como se acordasse pela manhã. Ah, você já chegou a ver essa entidade? Já cheguei a ver. Como que ele é? Quando eu vi ele, sabe aqueles cavaleiro medieval? Eu vi ele igual um cavaleiro medieval, usando assim uma roupa toda metálica, assim, cobrindo todo o corpo. Bem diferente. É, eu visualizei ele de cinza também. E aí? E percebi que ele não é dessa dimensão aqui, nem astral. Ele é Ele interplanetário, mostrou. né? Ele, eu não sei se é. Eu não sei se diria isso, mas ele. Eu não sei como definir, mas ele não é daqui. Tá, Qual a impressão que você teve? interdimensional. Não, ele mesmo Não falou sei. que de onde eu venho, não sei. Para mim é muito provavelmente um interplanetário, interdimensional. Pronto, os dois. Mas ele tem aparência humana ou não? Eu só vi essa forma dele só. Ah, tá, entendi. E se chegou a ver o animalzinho de estimação dele? Cheguei a ver. Mas não é assim que E se ele diz, né? É o não. companheiro de trabalho. Já me puxaram a orelha aqui. Já me puxaram a orelha. Disseram Jefferson. Não é a turma do diálogo. Não é animalzinho de estimação. É companheiro de trabalho. E assim, até o momento agora, ele não pediu para beber, não pede para fumar, Olha. não aceita nada disso, não aceita nem padê assim, com vender nada disso. Nossa. Ele é um Exu de bastidores, né? Ele disse. Eu sinto muito a presença dele em alguns momentos no dia a dia, assim. Olha aí. Ele não gosta de vir na incorporação. Sempre nos momentos decisivos ele tá junto, ele tá sempre andando junto com quem trouxe ele foi seu Senta Lira. É. Trouxe ele por alguma razão, ainda estou aprendendo. Claro, claro. E fala um pouco mais desse companheiro de trabalho dele. Ah, eu não sei muito sobre Mal não, hein? você vê? Sim, eu já vi. Ela tem essas zona grande de morcego mesmo? Eu vou dizer assim, parece uma criatura Ah. que tem asas, não sei, realmente. Olha. E a forma, assim, parece meio assim, sabe, cimento. Aham. É meio frio, assim, meio duro. Nossa. Parece isso, assim, é bem diferente. Nunca tinha visto isso na minha vida. Tem muita coisa diferente, né? É, eu certa vez ouvi um espírito que ainda não veio no diálogo, dizendo assim que a gente só viu 9% do que a espiritualidade tem a revelar. Nossa, imagina. Eu acho que essa criatura é uma delas. É verdade. Eu não acreditava muito até ver. Eu também não.